转关注放上空白开了0 3 1 8 0 4 6 5 9 8 0 0 0 0 0 Thank you. Então, vou dar o último de mestre,